Não conheço a luz do dia, num mar de trevas navego. E sei-te, apesar de cego, a cor dos olhos, Maria. Mas vê lá se é certo ou não, apesar de nada ver, eu sou capaz de dizer de que cor teus olhos são. Mentir não é meu desejo, são da cor da noite escura. Por minha pouca ventura, as outras cores eu não vejo. E segundo a minha fé, a cor que os teus olhos tenham deve ser, creio também, a do cabelo, não é? Pois sem ver a luz do dia, nem a cor desses teus folhos, sei que são negros teus olhos e o teu cabelo, Maria. Vejo a cor negra, pois trago-a sempre em meus olhos tristonhos. Mas podendo ver-te em sonhos, sinto alívio à grande mágoa.